De manhã vem o sol, mas os pingos da chuva. Yeah, Rataria popular brasileira, popular brasileira, popular. Deixo que rimem, deixo pensar que eles pensam que sabem. Enquanto sentimos, sentiste o swing, nunca subestime. Jovens rapazes que sabem da origem, latinos. Hermano, eu tô com a ideia certa, meu irmão, vai chapar tua cabeça. É a Lavigoline, capitães de areia. Fundaremos a nossa rataria popular brasileira. Quem é, reconhece quem é, quem é, quem é, reconhece quem é. Mas se eu fosse presidente, extinguiria as gravatas e legalizaria o rebaixado dos opalas. Eu disse, quem é, reconhece quem é, quem é, quem é, reconhece quem é. Descriminalizaria a marola que exala e não ia ter parede que não fosse pintada. Tipo um choque de 200 volts no teu chakra, tipo aquele lá da Martinalha, braba, fatal. Focar minha fala, que eu te mostro qual arma que cuspiu Pedro Bala. Blá! De manhã, de manhã, de manhã, de manhã. Bom dia, Vietnã. Bom dia, Vietnã. De manhã, de manhã, de manhã, de manhã. Quero axé no café da manhã. Bom dia, Vietnã. Gratidão pela vida, desperto mais cedo antes de acordar. Sonhos que me permitem voar por aí. Eu vou, vou, vou, vou. Tive que deixar um peso no caminho de mudança. Baila nessa onda sonora antes que a água evapore. A alma revigora conquistando a esperança. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero cantar. Agradeço o dom, mas tem que ser função. Pra fazer funcionar não basta prece. Carrego a atitude nas ações. Som de doidão, amor, paixão e tudo que há de bom. Não sigo essas ordens que me carregam pro brilho. Prefiro a bagunça que Deus fez criando o céu. Aquarela brasileira da braba, cintura solta. Tô quebradinho de quebrada, porque a felicidade eu sei que nunca custou nada, chapa. Eu sei que nunca vai custar. De manhã, de manhã, de manhã, de manhã. Bom dia, Vietnã. Bom dia, Vietnã. De manhã, de manhã, de manhã, de manhã. Quero axé no café da manhã. Axé no café da manhã. De manhã.